Pode aumentar o preço do papel, porque tá 3,98. Aumentar o brilho do papi. O controle não está com a gente, no tempo que temos não será possível, mas vamos aumentar para os próximos. Obrigado. Para o pushback, o azul 9161, eu posso ter uma. Azul 9161, aguarde, é o número 2 para o push no setor, que aguarde. Fez 198, solo os 4, no livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9, 3, 9, 8, boa. Quatro, perdão, 9161, coordene com a equipe do solo após o táxi do Moeng da Gol, que tem as cores da Varig, a sua cauda, é o próximo, não é isso que passou agora não. É, após ele liberar a retaguarda, tá livre o seu push, ok? Chame para o táxi. Pode, pode, será coordenado com a pessoa do solo, 9161. No 4, nós. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 983, quanto espera no 0, pronto. Bom dia, 193, após o início da corrida 09 à frente, a linha mantenha no zero. Após o 30, a linha mantenha no zero, voo 193. Tá 3198. Tá 3198, bom dia, táxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3198. No 397 para o táxi, 149 a bordo, 3 horas e 51, Galeão. Está livre o táxi, via pátio 1 e Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, tem um bom dia, Gol no 397. Pátio 1 Índia, lá 1895, obrigado, bom domingo. São Salvador, bom dia, Osmar 6333, solicita posicionamento no 3. É o número 2 no setor, ok? Tem uma expectativa de 5 a 7 minutos. Gol, perdão, Ocean 6333, aguarde. Ok, tá aguardando. 35595, bom dia, contato radar, subatarone de 1 no 40, direto coral. 1 no 40, direto coral, muito obrigado, 35595. 12 minutos, ok? Aguarde o estágio. Aguarde. Juliette, 3198, observe o Gol à sua esquerda, assim que ele cruzar a Juliette, ingresse pela mesma até o portão 612. Gol, cruzar o 612, 3198. Ô, Sol, companheiro 6147, é sequenciamento aqui para o Nordeste inteiro, só para a gente poder dar uma situação para fazer. Não, não, é só a disposição do pátio aí, ok? Eu tenho as três aeronaves aí, do portão 1, portão 2, portão 3, todas elas solicitaram o pushback ao mesmo tempo. Estou obedecendo aqui a ordem do... Primeiro foi o azul do portão 1, ok? Obrigado, governo. Ah, eu entendo aqui. Obrigado. Nada. Olá, meu Oscar, bom dia. Qual é o horário da notificação? É para Boa de São Paulo? 3, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus, quando 5 nós. Livre decolar, 5-0, bom, 9-3. Alô, bom dia, bom, 9-3, na parte da 0. 1-3-9-7, bom dia, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, bom, 3-9-7. Salvador, bom dia, Ciente para 2.000 pés, reportará estabilizado 35403. 208, obrigado, bom dia. Autorizado, Duna Goma 738. Duna Goma 738. 97, vai manter a posição alinhada por 3 minutos devido à aeronave à frente, na mesma rota e mesmo nível. É, canal 3, nave 7. 1.000, após 3.000, vai direto Leda. Proa, mantém a proa até 3.000, após direto Leda, gol 1983. Na escuta para a copa. Quilômetro Oscar autorizado para Amor de São Paulo, no meu pés, direto, decola da cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o 5153, o controle em 120, décima 8, corteja. Tá difícil de compreender, ok? 0153, controle 120.8, ok? Alô, Salvador, bom dia, azul 5197. 5197, aguarde um instante para a cópia. Aguardando a saída da Eulê da Beach. Cuidado, chama para o táxi. Tem condição de coordenar com a equipe de solo, puxo simultâneo com o colega do portão 2. O senhor iria até a saída do pátio 3 e ele faz o puxo normal? Afirmou, vai coordenar indo até a saída do pátio 3, 06633. Agradeço, então após o táxi do azul que iniciará em instantes a sua cauda, assim que ele liberar a guarda, está livre puxar, ok? Ok, após o táxi do azul, vai iniciar então a 06633. Puxa, 6140, na escuta? Na escuta. Coordenei com a equipe de solo, fazer um push simultâneo com o colega aí à sua esquerda, no portão 3. Ele vai até a saída do pátio 3, só faz um push normal aqui, ok? Chama para o táxi. Após o azul, chama para o táxi. Chama para o táxi, 6140, e o azul 9161 está pronto para o táxi, estamos com 110 passageiros a bordo. A nossa autonomia é 2 horas e 50 e o alternado é Galeão, 9161. 9161, ciente, vive o táxi à direita, na direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha um ótimo dia. Muito obrigado, irmão Paulo. ...97, livre decolar da 10, vento 090 graus, cono 5, nosso. É livre decolar da 10, gol 97. 340 pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Após a decolagem da cabeceira 10, deve curvar à direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é 5116 e o controle em 120, décima 8, corteja. Autorizado Campina, tipo de voo 340, da escola da 10, curva à direita, na da EL, meio da Trive, o Pérsulo no meio, atrás até o Zulu, Trive, o Clique, Mogop e rota do plano. E transponde esse fundo, o no meio, controle de 0,38, no 5197. Correto, chama para o acionamento, 5197. Entra no 5197, está no gate 9. 9161, ponto, espera, pronto. No 61 ali, mantém o no 0. Alinhagem mantida, plano 09961 no... Livre ingresso, é patinado e pronto. Localizador. 35403, complete sinal, sendo torre 11895. Mente, 11895, bom dia. Bom dia. Patrulha, bom dia, Gona 397. Gona 397, bom dia, contato radar, subaparo nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, obrigado. Avião no 61, livre decolar da 10, vento 100 graus, cono 5 nós. Vento iniciando, no avião no 61. Posição alinhado, Kilo Romeu Oscar. Uno 983, Sami Centro Recife, 13325 e alterne 1251. Uno 3325, 251, 93, bom dia. Muito obrigado, vou chamar o 1208, 9168, 661. Salvador, azul 9161 com a Mari. Azul 9161, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, saída da Elfa. Positivo, gente, da Elfa. Controle Gomo 044, bom dia. Gomo 044, bom dia, autorizada a filiar da Mari, desça para o nível 050. É Mari 050, nível 044. 124, Galeão, em 4 horas, o senhor vai seguir a aeronave da companhia via Índia para o ponto de espera da 10, o altímetro é 1015 e quando pronto a torre 1895. Tenha um bom voo, bom dia, o Ocean 6333. Vai seguir a aeronave da companhia via Índia, ponto de espera 1895, bom dia. Salvador, Ocean Air 6140, para início do táxi, tem 128 a bordo, com autonomia de 12h40, menos de 12h40, Recife, 128 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tem um bom dia. 1895, boa. Poxa, 6333, agradeço aí pela gentileza com o colega, ok? Imagina, estamos aqui. 6140 também, agradeço, obrigado. Bom voo aí, um abraço. Sim, também. Solo 154, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, solo 1219, 35403. Salvador, Oxenem 140, ponto 0201. 6140, ali, mantendo 0. E mantendo 0. 645, clear to Ezeiza, flight level 280, initially via Upper Zulu 44, up to Mike India Alpha position, after Upper November 857, and then in accordance to the center coordination. Take off from runway 10 with right turn to dial departure, after fly direct to Lida position, and after Ildis. Score code 5137 and departure control frequency 120.8. Feedback, please. Chile mantém no zero. A 09 frente, a mim mantém no zero, 633. ILS, voo no 738. Gola 738, complete sinal, chame torre 1895. Ciência, passo cruzando 2510, leste quebradinho. Azul 4207, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000, reportará LS, azul 4207. That's correct, call me ready for pushback and start up. Uma 397, está no centro Recife, uma 3325, alterne 1251. 3325251, para bola na 397, obrigado. Salvador, bom dia, Oceanair 1140, decolou na Puca, passa 1900. Oceanair 1140, contato radar, suba para o nível 250, direto Puca. Direto Puca, 1140, subindo a 250. Sente frequência livre de LED Quebec. É 38, livre pouso no 0, vento no 00, grau segundo 5 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso no 0, voo no 738. 333, decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chamar 6333. Bom dia, chamar 6333, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Lida. Direto Lida, 360, chinário 6333. Azul 9161, chame centro Recife, 13325, que é o TR, 1251. Bom dia, vou chamar Recife, 13325, 1251, o 9161. É 38, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar 219, 97, 38. O Oceanair 6140, poderia voar Aracaju da presente? Aguarde, Oceanair 1140. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, complete sinal, sabe, torre 1895. 1895, obrigado, boa. Alfa, reporta gerente. IP 5595, serviço radar terminado, 57 milhas, tudo bem, Salvador. Família Elza, 1201. Voo no 044, desça para 2000 país, Senegal no 015. Autorizado final ILS, porta estabilizada. 2015, trabalhando em ILS, 044. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, passou o externo embaixo travado, campo à vista. Bom dia, 4207, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, como 4 nós, altímetro 1-0 no 5. 2015, livre pouso na 1-0, azul 4207. Canal 1-4-0, autorizado direto Aracaju. Diretor Aracaju, CNM 1-3, perdão, 1-7-3-8, ingresso é Juliette para o portão 02. 02. Vamos, 3895, pode confirmar a saída prevista agora hoje? Qual é a rota que está preenchida, o senhor sabe? Eu por isso que não zero, 3895. Upper Zulu 1-0, depois Upper Zulu 1-6 deve ser, não é isso? Então é da Euleda Bridge. Euleda Bridge, obrigado. Canal 1-4-0, estamos em centro Recife, 1-2-6-8-5, é o tempo, 1-2-5-4-5. Bravo, Mike, mantém a escuta. O Canal 1-4-0, cortou o controle? Negativo. Canal 1-4-0, estamos em centro Recife, 1-2-6-8-5, é o tempo, 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, tá logo. Papá Romeu, bravo, Mike. Bom dia, mantém as condições visuais, Kenengão no 04. Voe direto rotatório, reporte Miguel de descida. Bom dia, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 1, 4-2-0-1. Teste, reporte Miguel de descida, Mike. Bravo, Mike. Ok, o azul 5197, coordena com a equipe de solo, o pushback diferenciado vai ser rebocado até através do portão 8, chame quando lá para o acionamento, o altímetro é 1015. Gente, autorizado, pushback de acionamento de coordenação, vamos ser rebocado até através do 8 para dar início ao partido do motor do 5197. 1-2-5-1, Paulo, pronto, 4. 5, stand by to push back and start up. You are number 2 in the sector. Perdão, qual a nave chamou para São Paulo? Gol 1015, é isso? Afirmo, senhor, próprio copo. Ok, Gol 1015, autorizado para São Paulo Congonhas, nível 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após voo direto Trive e após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL até a posição Leda e em seguida voa direto para Bride. O transponder é o 5120, controle em 120.8, coteja. Apenas confirme, é o Zulu 10 ou o Zulu 16? Ah, como a subida da EL Leda Bride, o senhor já intercepta direto ao Zulu 16, ok? Gente, o gol no 0.5, autorizado nível 360 e a Zulu 16. Colagem pistão no zero, com curva direita na Dael, após Dael voa Leda, Leda Bridge, intercepta perdido no meia, Belo Horizonte 3, e após coordenação 5120, transponder 9208, controle. Correto, gol no 015, chame para o acionamento no 10. Reportará no 015. Paulo, gol no 260, quando possível autorização para Recife, gente da Lima. O gol no 260, bom dia, está autorizado para Recife, nível de voo 390. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5132, o controle opera em 120.8, conteja. 390 via decola da pista 10, com curva à esquerda, Puca, Caju na saída. 1-3-2-3-4-1-2-0-8, o controle com 1-2-6-0. Correto, 1-2-6-0, chame para o acionamento no portão 4. Afirmativo, chamarei para o acionamento, 2-6-0. Alfa Golf Charlie para Pampulha, Belo Horizonte, 380, copia? Está autorizado para Tia Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte. O nível de voo 380 pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL. Em seguida voa direto para Leda e após direto Bride. O transponder é o 5142, o controle em 120.8, corteja. Chame para o acionamento a torre em 1895. Confirme por gentileza o pátio e o POB. 8 no POB e a Aerostar, ok? Tenha um bom voo, bom dia, o Alfa Golf Charlie. Andes 645, clear to pushback and start up, call me ready for taxi. Afirmativo, está livre o acionamento, chame para iniciar o táxi, o 597. Desça para a altitude de tráfego, frequência livre, Kilo com Romeo quatro, solo 09, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 044. Salvador, azul 597 para o táxi, com 4 km de autonomia, POB de 123, alterna Ribeirão. O azul 5197, livre o táxi via pátio 1 Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto a torre 1895. Tenha um bom dia, o 5197. Aqui pátio 1 Índia, ponto de espera 10, 1895 a torre, 5197 azul. Táxi Alfa, gol no 044. O gol no 044, táxi na Alfa, chame esse PVD. Chamado presidente, gol no 044. Alfa Golf Charlie, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Ok, ciente, será da 10, então, saída permanece da Euleda Bridge com curva à direita. Brasiliette, gol na 044. No 044, por gentileza, mantém a posição antes da Brasiliette. Mantém antes da Brasiliette, no 044. Salvador, azul 5196, 597, ponto de espera 10. 597, a linha decola da 10, vento no 00 graus, com 59. A linha decola da 10, azul 5197. Muito bom dia. Prossiga, até o Oscar Zulu. Se encontra onde agora? Ciente, aguarde, eu não tenho aqui. Qual é o setor de sobrevoo? E ciente, só um minutinho, o hotel Oscar Zulu. Salvador, gol no 777. Gol no 077, prossiga. Autorização para o Porto Seguro, nível 300-22. Qual é o horário do plano, por gentileza? A gente tem uns 5 0. Ok, então o plano vai demorar ainda aqui uns 7 minutos para chegar para mim, ok? Quando chegar eu chamo o senhor para a cópia. Ao capo, agrado. Para o pushback, acionamento, gol no 260 no 4. O gol no 260 no 4, inicia de imediato, confirma. Ah, firma, de imediato. Autorizado, imediato, chama para o táxi, o altímetro no 0, 1 no 5. Livre, chama para o táxi, 0 no 5, gol 1260. O hotel Oscar Zulu vai sobrevoar o setor norte, afastado, que distância aí do aeródromo de Salvador? Até Aratu, é isso? Ok, ciente, está autorizado então o voo no setor norte, a proximidade aí entre a RMAR e Aratu, a 500 pés, o transponder é o 01110, controle em 120.8, a torre em 1895, quanto é isso? Bom voo, 08, bom dia. Ok, para a decolagem chamar a torre em 1895, até o bom voo. Via contato radar, suba para o nível, suba restrito nível de voo 320, voo direto a Leda. Restrito ao 320, voando Leda 597. Qual horário? 1300, Zulu, é isso? Eu não tenho aqui, aguarde um instante, o Mike é com o Delta. Altímetro 10 no 5, livre táxi, chama para o cruzamento 1 no 7. Sente Lima, Hotel Juliet, desça para 2000 pés, QNH 10 no 5. Autorizado final IMS, a porta estabilizada. Gente, autorizado 2000 pés, carga 095, deitado anual, carga 0, informa o controle do hotel Juliette, vou preferir para trás 97, a mais próxima 10, passa lá, prosseguir para uma base do lado 97, pela direita. Gol no 260 para o táxi com 117 a bordo, 3 horas e 14, alterna Natal. O 260 livre o táxi à direita, não pode esperar a torre 1895, pode ir. Livre táxi, 1895, gol no 260, bom dia. And 645, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point of the runway 10. I'm ready, call tower 118 decimal 95. Have a nice flight and a good day, sir. Bruno 044, observe o MD-8 aí da Andes, após ingresso via Juliette, até através do 612, é quando avistará a viatura Follow Me até o portão 9. Gente, após o Andes, vai até o 612, aguardando o Follow Me, vou no 044. Mike Eco Delta na escuta para a cópia. Mike Eco Delta, autorizado então para Manati, a 1000 pés, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé, o transponder é o 0125 e o controle em 120.8, quanto é? Corre, jogou 1260, pode estar pronto no ponto 0 da 1010. Bom dia, 1260, linha decola da 10, vento 100 graus com 18 nas. A linha e decola da 10 com 1260. Quer que eu dê autolivraçamento, chama para o táxi. Under 645, maintain position holding short. Azul 05, 050, send flight level 050, Mare Arrival. 050, Mare Arrival. Sobre o cruzamento, após táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama a torre 18095 para prosseguir. Five, line up and wait for runway 10. Fugou no 777 na escuta do solo, para cópia. Pronto, 4. Fugou no 777, está autorizado para pouso seguro, nível de voo 340. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda. Após Leda, direto para Porto Seguro. O transponder é o 5157, o controle em 120.8, corteja. Cliente autorizado Porto Seguro, 340. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda. Após Leda, direto Porto Seguro, aciona 5157. Controle Salvador, em 120.8, voo 1777. 1777, correto, chama para o acionamento no 2. Para o nível 390, direto Puka. Vou pedir repetir para a gente ler para o 260. Contato radar, suba para o nível 390, vai direto Puka, gol no 260. Direto Puka, sobe a 390, gol no 260, grato. Chega aqui o Quebec Terra. Charlie, para ingresso, chame solo 121.9. Cleared for takeoff runway 10 and 100 degrees with 15 knots. Follow me que está aparecendo aí à sua frente agora. Estou através do meia dúzia. Após, prossiga na Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, retorne à torre 118.95. Tenha um bom dia. Mantenha a sinal inicialmente, demonstra as mulheres, após o marcador, cancela com a torre. Cliente, não vai para o marcador, após pressão de trabalho com o dia da Lufante, aguardou em troca de frequência e visual com o salvador do motor de lote. Controle, boa tarde, 35220, com informação Mike. 35220, bom dia, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível 060. 060-35220, a senhorita autoriza a Prodi e TAP, Prodrip? Autorizado. TAP, 35220. Papatango Lima Hotel Juliette, complete final de chame torre, 1-1895. Final torre, 1-1895, bom trabalho, controle. Obrigado, igualmente. O hotel escadulou. Chame torre, 1-1895. Obrigado, boa tarde. Bom dia, igualmente. Tchau, bom dia pra todos, Salvador, Papatango Lima Hotel Juliette. Bom dia, Lima Hotel Juliette. Intenção é cancelar e seguir para o 17? Sem motivo, estamos na final aqui da 10, mas foi autorizado, a gente avançou aqui na prova da base pela direita para agilizar o trato hoje. Gente, regras visuais aos 24, segue para 17 com base pela direita, reporte na base para a final. Reporte na base para a final, te manda um voo 2-9. Flanders 645, airborne 24, call departure 10.8, have a good flight. 4-0, Malay, check. Torre Salvador, Papa Romeu, Bravo Mike Mike. Bravo Mike Mike, intenção seguir para 17. Positivo, hein, 17. Gente, temos a aeronave com prioridade, vai seguir como número 1, mantenha o setor com 360 pela esquerda, aguarde para ingressar na final 17. Ok, pode fazer o 360 pela esquerda agora? Afirmo, da presente posição pela esquerda, o Bravo Mike Mike. Iniciando 360, tá? Pela esquerda, Bravo Mike Mike. Torre Alfa Golf Charlie. Só siga. Gente, ali mantenho no 0. Sirene com a equipe de solo, o som será rebocado até através do portão 8, lá aciona e chame pronto para o táxi, o altímetro no 0 no 5. 0 no 5, vai colhendo aqui, vai ser rebocado até através do 8 e lá, autorizado o 8 e lá autorizado o acionamento. Alô, boa tarde, está 3895, a gente está mais autorização, São Paulo Guarulhos. 3895, boa tarde, ou perdão, bom dia. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Apio Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El, até a posição Leda. Em seguida, voa direto Bridge. O transponder é o 5150 e o controle em 120, décima 8, cortejo. 340 autorizado, Brasil 16, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, após Leda, voa Bridge 5150, transpondo 208, controle da 3895. Após Bridge, decola Brasil 16, até Brava, Brasil. Ciente, o 3895 correto, 5150 transponda, chama para o acionamento. Voltará, puxa, acionamento 3895. Azul 4207, copia o 340 para o Santos Dumont. Ok, Azul 4207 autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340, pela APA Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, até a posição Leda, e em seguida voa direto para Bridge. O transponder é o 5140, controle em 120, décima 8, cortejo. Está afastado da final, à esquerda da aproximação. Mike, Mike, concluiu 360 para a esquerda. Mike, novo 360, reporte reingressão no final no 7. Mais um 360, tá? Tá, afirmo. Ok, mais um 360. O Charlie decola 1227, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Torre, bom dia. Papa Romeo, Alfa Golf, Charlie. Hotel Oscar Zulu? Prossiga. Tá indo pra pouso na Inglaterra. Gente, agiliza? Agiliza, tranquilo. Gente, vai pra solo controlado na RMA? Controlado, é. Encontrarás o Hotel Oscar Zulu. Chame o centro, frequência 12685, alterna 12545. 2085, 2045, volta ao 60. Com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, até a posição Leda, e em seguida voa direto para Bridge. O transponder é 5153 e o controle em 120, décima 8, corteja. Está reautorizado agora 1500. Planejamento, chame para o acionamento no portão 5. O Mike Mike segue na final, repartindo as 3 milhas. Prova Mike Mike, que pode enquadrar a final da 17. Zulu, solo controlado. Frequência livre. É, torre Salvador, Papa Romeo, prova Mike Mike, concluído. É 3000, ajuste 1015. 3000 com 1015, 5220. instructions do 4060 establish on the localizer runway 12. Okay, complete LS approach, contact pilot on 118.95, Azul 4060. 118.95, Azul 4060. Gente, reporte a 3 milhas o Bravo Mike Mike. Guarde o Mike Eco Delta, temos aeronave nacional da 10, mais 2 minutos. Droga 062. Localizer. Roger 4060, clear to land runway 10 and 090 degrees with 16 knots, QNH 1015. Clear to land as 4060. Salve Mike Mike, inicia mais 360 da presente, reporte a ingressão final 17. Mais 360, reportará a ingressão na frente. Aqui é que o Delta linha, mantenha no 7. Tipo 5220, desça para 2000, autorizado ILS, que se reinforme o localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS, vai reportar no localizador, 5220. Gol no 05, aproximando o ponto de espera da Lua 0, pronto. Tente manter o ponto de espera. Lateral, gol no 05. Gol no 05. 645, impact level 160, contact Recife on 13325, if enable 125, decimal 1. Delta livre decolar da 17, atenta a esteira de turbulência, vento no 00 graus com no meia dúzia de nós. No 0 no 5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, no 0. Gente, vento 1 no 00 graus com no 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Azul 4060, solo 34, livre à direita, solo 121 decimal 9. Chamada 219, azul 4060. Mike Mike, livre pouso na 17, vento 100 graus com 17 nós, altímetro no 0 no 5. Obrigado. Zero, bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão, perdão, Alfa e chama antes da Juliette. Alfa e antes da Juliette, na rádio, passamento. Autorizado, azul 4207, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 5. Chamada 18895, 5220, boa. Controle Salvador, papapapá, mas que é com dela. Delta, voe direto Maranti, 510, reporte 20 milhas, fora. Reportará o Maneco Delta. Trip 5220. Boa tarde, reporte externo 5220. Reportará no externo 5220. No 5, decolado aos 36, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, voa no 05. 5 da El, cruzando 1000. 05, suponível 360, vigilante. 360, vamos 05, solicita voar linha da partida presente no 05. Autorizado, voa linha. Linha, vamos 05, grato. Max, solo aos 36, confirma passo 5. Azul 4060, ingresse via Juliette para o portão 08. Juliette 08, azul 4060. Tráfego sentido contrário, 10 milhas à sua frente, mantendo 1500 pés do Bravo November 2 Alfa. Baixou e travou, livre pouso, 5220. 12 milhas, sentido oposto, mantendo 500 pés. O Maneco da Cama está mantendo 1000 pés. 1000 pés, ciente. Tem que ser o tráfego informado anteriormente, está mantendo 1000 pés, ok? Avião no autorizado, chama para o táxi. Cidade de Maratona.